moleque. Rafael! Morro do pé! Aí você é farm. É piloto de volta, você é. Você é farm, você acha não? Já! Que vai ficar, né? Vai ser o terceiro! Vem, Dino, tá vindo da cama. See you later! Você chegou aqui, ó. Oi, você chegou aqui.